negociei o imóvel pela metade do preço. Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro. Se o sem teto pedisse, nesse momento eu doava pra não ter que pisar nesse chão. E ela pisava. Eu não posso mais viver onde fizemos planos. E pra facilitar, tô dividindo em 300 anos. Vende-se essa casa, não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende-se essa casa, com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou, a nossa cara, o nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Fizemos planos. E pra facilitar, tô dividindo em 300, 400, sei lá. Vende-se essa casa, não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende-se essa casa, com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou.